208, Juliette, já foi grato com o trabalho. noite, papapá, Juliette Afuisque. Alô, papá, Juliette Afuisque. Olha, tá dando regulagem aqui, mantendo 280, é versão 1. 280, são 1, Juliette Afuisque. Salvador, o Juliette Afuisque, solicita possível autorizar a próxima. Guarde, coisa. Fuisque. Aqui é o Whisky, que é o projeto do Motiva. Whisky, Motiva, tá? Eu sou a Juliette Alfuski, chamando no centro de Cícias, frequência 251, alternativa 2318. 251-238, grato Juliette Alfuski. Olá. Trabalhador, excelente indicação, desse mantém número de 0050, chegada da Mary 1. Cadê Itapim? 362. Aéreo 595 está autorizado, alinhado no colar. A recepção do hotel costuma 0,140 graus, eu não quero mais. Sério, 5957 de colada 32, chame o controle do salador 120298, meu voo. Não, comprei, meu 0 de salário. 5957, contato radar na decolagem, sub mantendo de ouro, 90, saída Conde. Aí, paralisa 190 na saída Conde. 692, interceptando de linha esquerda. Até onde o outro sofreu, do 362. Isso para 2003, o último pessoal é 09, deve final ele é 73, cabeceira 10, chama e estabilizar o concurso do locador. Mais estabilizado, 362. aéreo que você está indo. Se você estiver sendo possível, vai direto na fase. Voagem. Scan 3662, solo Scan 3, libera direito, chame solo 131, decimal 9. 293662. 957, mantém 190, a 60, 1290, só 2, tem seguro São Bento e chama o controle da Aracaju, frequência 2, do sinal 3. identificação desse montanho de Rover 50, chegada da Mediona. Мед и Сапар 2.0, очень интересный оператор 0.2, и вероятно, в финале так, мы это без сфера 0.0, чтобы взять на курс, и вероятно, да, и 0.0 на мне. Okay,